fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida. Que voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo. Que eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Aí você não conta. Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida. E voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo. E eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Chora escondida, e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta.